quero seu encanto. Ela ia embora, mas sempre voltava. Mas o tempo passou e ela não voltou. Só agora que eu fiquei sabendo que ela estava com um novo amor. Só agora que eu fiquei sabendo que ela estava com um novo amor. Ela foi embora e nunca mais voltou. Ela foi embora e nunca mais voltou. Ela foi embora.